Novidade da meia-noite, fim de soprar o sinal. Carrego lucro, modernidade no verão. Paro, impar, proteção, dão fugir. Vale do jogo, o fim é gel. Macavela fura o silêncio. Buraco na alma, um tom de som. Dão de jogo, sempre fura o tesão. Relógio bate, mas não há pressa. Cada esquina tem sua promessa. Chuva cai, morre a verdade. Na meia-noite, tudo a saudade. Na curva do vento, segredos vão. Macavela sussurra, rompe o chão. Buraco, peito, mas sigo a missão. Nova na meia-noite, a rua respira. Ecoa na sombra, o mundo conspira. Nova, nova na meia-noite, a cidade dança, o tempo avança, a chance da balança. Que está não é verdade, é toda mentira jogado na cidade. Prometo o mundo, o céu até o mar. Mas que pena, o amor só faz complicar. Chega, diz tudo o que quer. Olha na alma, encara quem é. O nome não mente, mas a vida ensina. Miúdas verdades, o tempo afina. O futuro sussurra, o presente se cala. O passado escola, a mente se embala. Na rima, rua, em escola, meu lar. Verdades ocultas começam a pregar. Olha no espelho quem tu vens. O reflexo ou algo para esconder. Na rua canta. Nova na meia-noite, a rua respira. Ecoa na sombra, o mundo conspira. Nova. Nova na meia-noite, a cidade dança, o tempo avança, a chance da balança. Esse é Macavela, sempre revela a vossa memória que nunca congela. Hip hop underground, já pulsando no coração, pulsando no chão, underground vive no meu coração. O microfone sempre fere a edição de cada dia. Não se preocupe, Macavela, descarregue beres. Nova na meia-noite, a rua respira. Ecoa na sombra, o mundo conspira. Nova. Nova na meia-noite, a cidade dança, o tempo avança, a chance da balança. Purchase your tracks today.